Lembrança de nós dois e dos momentos que a gente passou. Só restou essa foto. Esse amor estraçalhou meu coração. Ficou gravado na minha cabeça. Tenho que admitir que ainda gosto de você. No coração é como chuva de verão, que vem aquela tempestade, mas de repente se acaba. As loucuras que a gente fez, eu sei que você não esqueceu. Pode rodar os quatro cantos do mundo, mas não vai encontrar amor igual ao meu. Que pena que durou tão pouco. Você sabe que o nosso amor era fogo. Mas que pena que durou tão pouco. Você sabe que o nosso amor era fogo. O amor que você tem no coração é como chuva de verão, mas de repente se...